Ele é um taxista, né? Ele estava trabalhando como taxista e ele recebeu uma corrida, né? Um pedido de corrida a partir da Vila Portes e com destino ao Ouro Verde. No meio dessa corrida, numa dos pontos de táxi, naquela confluência da Avenida das Cataratas com a General Almeida, aquela que dá acesso à General Almeida. Então, houve a abordagem, houve da parte dos autores a voz de prisão, consequentemente, a vítima esboçou uma reação, ela tentou sair do carro. Então, quando ela tentou sair do carro, ela foi alvejada com um tiro nas costas, que foi fatal. A partir dessa ação, né, esses autores, eles subtraíram uma importância em dinheiro da vítima, que era o taxista, e daí, daquele local, eles se evadiram por completo. O que, que nós obtivemos a partir dos levantamentos efetuados desde o momento da ação, com testemunhas que passavam pelo local, testemunhas que são moradores das imediações, imagens de câmeras de vigilância, obtivemos as imagens dos autores, desde o momento que eles desceram do táxi, né, até o momento que eles empreenderam fuga, e a partir dessas imagens nós começamos a trabalhar. Como sempre, contando com a comunidade, né, nos fornecendo informações através dos nossos números 97, nós conseguimos as informações que haviam dois suspeitos, o Jonathan e o Marco. Né? A partir desses dois nomes, né, não havia, e que eram residentes do Parque Ouro Verde. A partir dessas informações, as equipes do GDE, né, que são lideradas pelo Dr. Francisco, e as equipes da Delegacia de Homicídios, que são lideradas por mim, eles praticamente passaram a noite trabalhando em cima, porque Michael e Jonathan é muito aberto, né? Quantos Michaels, quantos Jonathans existem na cidade de Foz do Iguaçu? Muitos, né? Então, e daquela região lá, poderiam ser daquela região, mas poderiam estar em outra região. Então, toda a polícia, inclusive Polícia Militar, Guarda Municipal, ficou empenhada na tentativa de localização e identificação desses elementos. Então, desde o momento da... Com relação ao fato de ser um latrocínio, porque aqui diz que levaram uma certa quantia, então, desse taxista. Tem a noção de qual que é o valor, enfim? Não, nós não temos, porque a vítima, quando foi abordada ali, no corpo, junto ao corpo, ainda existia uma certa quantidade em dinheiro. Então, nós não sabemos qual foi o valor que ele levou. O que, que o preso diz, doutora? O preso diz que ele, em conluio, né, com o outro envolvido, que é o Jonathan Souza da Silva... Que é o que está foragido. Eles saíram numa empreitada criminosa, ou seja, saíram para praticar roubo. Quem tinha arma, quem tinha intenção, quem tinha a vontade, era o Jonathan. O Michael estava junto, tá? Ele era o ajudante, digamos assim. Quem atirou? No momento ali, o Jonathan, o Michael disse que foi o Jonathan que atirou. Quando a vítima esboçou uma reação de sair do carro para tentar fugir, né, do roubo, ela foi alvejada nas costas. Então não tinha motivo. O Michael é quem o Jonathan entregou a arma naquela imagem que rodou a rede social. Exatamente. Então é por isso que a doutora está falando. Possivelmente o autor do disparo foi o Jonathan. É lógico que a gente não capturou ele ainda, né? Estão precisando da ajuda da sociedade para fazê-lo quanto antes, mas já temos já a devida qualificação dele. Inclusive o reconhecimento dele, feito pela própria genitora. É importante que a gente tenha apoio da população. E pelas imagens divulgadas, vocês ficam claros que o Jonathan, ele passa a arma e o outro guarda, né? Embaixo da camiseta ali, dentro da calça. Então, leva a crer que o Michael possa estar falando a verdade, sim. E aí eles foram enquadrados por latrocínio, foi lavrado o flagrante e agora estão à disposição da justiça. Um, né? E o segundo, estamos precisando da sociedade para capturá-lo. Ele não informou para vocês que eles tinham realmente alguma coisa contra esse taxista. Não, não falaram o motivo, não. Realmente. Eles acionaram segundo as informações prestadas pelo Maicon, eles acionaram, através do serviço de Isque Táxi, né, um táxi, e a vítima foi designada, provavelmente pela central, a dar atendimento àquela corrida. Doutora, e daí, consequentemente, a partir do desenvolver da corrida, e a vislumbraram que ele tinha uma certa quantia de dinheiro. Sim. Então, respondendo bem claramente a sua pergunta, Bruno, olha só. Não era específico esse taxista. É. Ele estava a fim de roubar. E poderia ser qualquer um do táxi. Entende? E foi assim. A não ser que apareça elemento novo após a captura desse segundo elemento. Porque teve. A gente não descarta nunca, Bruno, porque a gente só viu metade da história. Uhum. A outra metade, com a ajuda da população, a gente vai ter logo nos autos. Porque a informação que até. Uma informação das várias que chegaram até nós foi de que esse taxista tinha contado para algumas pessoas de que ele receberia ou estaria com uma quantidade de dinheiro muito grande. Esse fato que está contando é novo para a gente, nós não temos nada nesse sentido. Como que ela aconteceu? É o seguinte, olha só, logo acontecido o fato, a doutora bem relatou aqui, eu fiquei quase sem tempo para falar, mas é o seguinte. Todo o crime de repercussão, o doutor Rogério nos colocou aqui e disse bem claro. O doutor Rogério falou assim: Francisco, dê todo o apoio que a delegacia de homicídios precisa. E quando ele fala Francisco, é o GDR. As equipes passaram a noite inteira no encalço dessas pessoas. A noite inteira. Por isso é que possibilitou o flagrante no dia de hoje. A noite inteira. Revezamento interrompido entre as 5 equipes GDR mais as 3 equipes da homicídio. Então, tempo inteiro, a cidade ontem foi bastante movimentada em função. Todas as denúncias estavam sendo verificadas, todas e qualquer. No 0800 homicídio e mais no nosso 197. A denúncia foi da localização desse que está preso? Sim. Localizamos não só a pessoa, como localizamos a partir desta denúncia onde estavam as roupas que ele tinha usado na prática do crime, que confere com as imagens captadas. E aonde foi a prisão dele exatamente? Na residência. Ele estava próximo à residência. Próximo à residência. Escute só. E bairro? E esse lá no Rio Verde. Esse cidadão aqui pediu para o outro queimar as roupas. Mas o outro mais lento um pouco não queimou as roupas. Está lá, foram apreendidos e estão nos autos. Esse queimou. Mas não tem problema. Com a ajuda da população a gente vai chegar nele. É muito importante que se diga, a ajuda da população nesse momento é crucial para que a gente possa realmente tentar fazer justiça.